mano, estou chegando, agora eu vou falar. Estou aqui, cheguei para ficar. As minhas ideias aqui é sério, é papo de ladrão, é papo de favela. Malandro que revela, é maluco, eu sei se eu proceder. Eu tô na fita, maluco pode crer. Na nossa área, os manos não vacila. Vacilou por aqui, está na mira. Pisou na área, tem que respeitar. Se não respeita, tá ligado e pá. Aê mano, se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Mas sempre tem aqueles camarada que se acha os malandros da quebrada. Se liga aqui, não é bagunçado. Vacilou por aqui, está ligado. Pode crer, eu tô sabendo. Muito camarada que está devendo. Não vou citar nome de ninguém. O camarada tá ciente, já tá bem. Aê maluco, vamos acertar. Tá ligado, as coisas pode piorar. Tá informado, né por aê. Mas parece que você não quer assim. Aê mano, não se esquenta. Entrou numas comigo, você aguenta. Veja aqui, tá embaçado. Na quebrada por aqui não viu meu lado. Veja aqui, como vai ficar. O esquema está em cima, agora o bicho vai pegar. Veja aqui, eu tô ligado. Na minha quebra tem muito nego safado. Olha ele, está sorrindo. Hoje pode estar acordado ou tá dormindo. Veja o cara, é vacilão. O esquema está armado, tá na mão, ladrão. Achando o cara da nossa quebrada. Não tá sabendo, pode crer, vai pra vala. Botando banca de malandrão. Não tá ligado, tá na mira do oitão. E aí, véi, vamos acertar. Mais uma chance por aqui eu vou te dar. Eu tô falando, não tô brincando. O papo é sério, vacilou, é um cano. Aê, mano, se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Aê, mano, então se liga. Vacilou por aqui, você fica. Aê, mano, se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Aê, mano, então se liga. Vacilou por aqui, você fica. Fim de semana chegou, só quero é curtir. Eu tô ligado, os homens vai vir por aqui. Tá embaçado, tá informado. Na quebrada por aqui não viu meu lado. Não sou malandro, e daí? Por aqui eles não querem saber. Pode crer, não sou otário. Na quebrada eu não vou andar ferrado. Não sou comédia, eu não vacilo. Uma perna, uma peita é meu estilo. Não tenho essa de malandrão. Por aqui eu não vou dar uma de vacilão. Mas aqui eu tô esperto. Com pilantra sempre tô de olho aberto. Mas sempre tem aqueles camaradas que se julga os malandros da quebrada. Esses daí se vão mais cedo. Alguns deles já se foram, tô sabendo. Por aqui não vou citar. O esquema tá esperto, então se liga. A minha quebra é assim. Malandragem só quer se divertir. Se liga aqui, preste atenção. A ideia tá na paz, meus irmãos. Se liga aqui, ideia séria. Vacilou por aqui, já era. Olha só, aquele cara. Vacilou por aqui, foi pra vala. Acabei de avisar. O cara não me ouviu e pá. Aê mano, eu te avisei. Vacilou por aqui, bem. Tava informado, tava ligado. Vacilou por aqui, foi pro saco. E aí véi, a quebra é foda. Vacilou por aqui, não tem hora. Aê mano, se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Aê mano, então se liga. Vacilou por aqui, você fica. Aê mano, se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Aê mano, então se liga. Vacilou por aqui, você fica. Pode crer, já percebi. Ser malandro aí está vivo por aqui. Ser malandro não dá futuro. Hoje pode estar vivo atrás dos muros. Aí neguinho, aquele pilantra de novo aí, qual que vai ser mesmo? O negócio é o seguinte, Renan, o mundo é pequeno. Um dia as pedras se encontrarão. Vou dar ideia nele, É Alts. Ouça se quiser, se não quiser, tô nem aí. Batalha só do cara, ele vem tentar destruir. Arma engatilhada, efeito bala de dum-dum. De 10 ou mais, só sobra um. Brigou com a minha grana, tente aumentar o tom. Fazendo se descuidou, agora vai ver o que é bom. Eu tô me disfarço. Ainda assim estou aqui mostrando o verdadeiro laço. Aqui quem fala é se for sem medo. Verdadeiros aliados. Verdadeiros aliados. Aê, mano. Aê, mano. Se liga então. Se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Aê, mano. Então se liga. Então se liga. Vacilou por aqui, você fica. Aê, mano. Se liga então. Se liga então. Por aqui eu não quero, não vejo confusão. Aê, mano. Então se liga. Então se liga. Vacilou por aqui, você fica.